Saudações a todos os meus amigos do Music Ground Podcast. Eu sou o Fallen Archangel e nós vamos ter agora um programa especial Vampiros. Isso mesmo, nada daqueles viadinhos do Crepúsculo ou do Vampire Diaries. Vamos ter vampiros de verdade. Se você gosta de Crepúsculo e não gostou do meu comentário, dane-se. Eu não estou nem aí para o que você acha. Bem, nós vamos começar tomando um pouco da história dos vampiros. É claro que eu não vou fazer isso em ordem cronológica. Acho que não é interessante, pelo menos para esse programa. Deixe-me ver. Bem, o estereótipo do vampiro que nós conhecemos, ele é do século XX. Só que, o que acontece? Quando vocês imaginam um vampiro como aquele ser imponente, aquele ser distante, que é o primeiro estereótipo que vem à nossa cabeça, nós temos que imaginar que este estereótipo nasceu, vejam bem, nasceu com Bram Stoker e foi consolidado pelos filmes a partir da década de 20, por assim dizer. Só que existe um livro que veio antes, escrito pelo Joseph Cherie de Elefanu, chamado Carmilla. Bem, Carmilla, ele foi publicado em 1872 e ele mostra a história de uma vampira chamada Carmilla, que se envolve com uma mulher chamada Laura, que narra a história, uma parte da história, porque ela é uma das duas protagonistas da série, e ela começa a se relacionar com Carmilla. Então esse primeiro livro do Le Fanu, primeiro livro não, o livro mais famoso do Le Fanu, ele começa falando de temas como lesbianismo e outras coisas que para a época foi algo assim muito, muito forte. E Carmilla, ela influenciou a aparição da sexualidade, sobretudo a sexualidade homossexual feminina, em outras histórias. Tudo que se pegar essa parte de lesbianismo na literatura começou mesmo com o Le Fanu. E, baseado em Le Fanu, nós temos diversos filmes, como Vampire, de Carl Dreyer, o filme francês Et Mourir de Plaisir, que significa e morrer de prazer, mas você vai encontrar esse filme em inglês como Blood and Roses, que é baseado no Carmilla, e foi teve uma ajuda do Claude Renoir. Um filme mais ou menos, uma adaptação mais ou menos próxima também, você vê no Crypt of the Vampire, estrelando Christopher Lee. A Hammer Films produziu The Vampire Lovers com Ingrid Pitt e Madeleine Smith, e tem um lado mais sexual explícito do que as outras adaptações que vieram antes e até umas que vieram depois. Você tem nessa série The Vampire Lovers, você tem Lust for a Vampire, onde Carmilla começa a se envolver com homens, o que não aparece na obra do Le Fanu. Twins of Evil, que vai contar da irmã da Carmilla, Myrkala, e o Captain Cronus Vampire Hunter vai mostrar um pouco também dessas vampiras femininas. É considerado uma continuação do Lust for a Vampire. Você tem também o filme Let's Carry Jessica to Death, de 1971, baseado em Carmilla. Assim como vocês têm La Novia Ensangrentada, dirigido pelo espanhol Vicent Aranda. Você também tem esse mesmo tema explorado, o tema do lesbianismo, no filme Vampires, de José Ramón Larraz. Que também apareceu em 1978 no filme mexicano Alucarda. E também temos o filme Carmilla, em 2009, com Jennifer Allison e Simone Kay. E aí, nós também temos músicas como as do Cradle of Filth, Twitches, Kaya, e até mesmo algumas que nós vamos falar aqui, baseadas no tema da Carmilla e a homossexualidade feminina. Vamos falar nesse bloco, para um pouco de enrolação. Teremos Lord Vampire com a música Carmilla, Whispers from the Grave, Dark Throne com Transylvanian Hunger, Black Countess, Vampire Crescia, Ninfomanija. Eu não sei se está certo porque é em russo isso, então vocês ouvirão Lord Vampire, Dark Throne e Black Countess. Music Ground Podcast. Shed on my skin. Music Ground. Classic Ground Podcast. Bem, meus amiguinhos, voltamos. Vocês acabaram de escutar Black Countess e antes Dark Throne e Lord Vampyr. Vou falar um pouco agora sobre Elizabeth Báthory ou Elizabeth Báthory, que foi uma condessa húngara que teve, que tinha desejos sádicos. Ela era uma pessoa muito ligada à parte de disciplina e qualquer coisa era desculpa para torturar e matar as pessoas. Mas como que Báthory virou uma lenda de vampira, sendo que ela sequer tomava sangue das suas vítimas, por assim dizer. Bem, segundo a lenda, que foi descoberta pelo padre jesuíta Laszlo Duroxy, acontece o seguinte: quando Bathory foi, vamos dizer assim, incriminado e foi julgada, não existia nenhuma prova de que ela tinha torturado as pessoas. Mas ela foi acusada mesmo assim por todas as testemunhas que ela tinha, e não eram poucas. E depois que ela matou uma nobre e cobriu o caso como suicídio, a situação ficou pior para ela e para a comparsa. E aí o que acontece? Quando esse padre, o Laszlo, ele pegou esses manuscritos do julgamento, que ficaram lacrados, não podendo ser visto por ninguém, porque seria um baita de um escândalo, uma nobre, uma pessoa de alta estirpe, envolvida com crimes, a sugestão pelos depoimentos das vítimas de que ela se banhava no sangue de suas vítimas. Fato que não foi comprovado até hoje, porque não há indícios. Só que alguns escritores criaram lendas em torno de Elizabeth Bathory. Uma das lendas dizia que quando uma empregada puxou o cabelo dela enquanto ela penteava, Elizabeth virou-se e espancou, e um pouco de sangue espirrou na mão dela. Depois que ela esfregou esse sangue, parecia que as mãos dela rejuvenesceram. Então, essa é a parte da lenda de que ela se banhava em sangue para se manter jovem. Uma segunda história fala que depois que o marido dela morreu, que também ajudava ela com esses crimes, ela começou a se envolver com homens mais jovens. Só que é algo também muito difícil, algo muito complicado da gente dizer se é ou se não é verdade. Elizabeth Bathory, ela vai aparecer também na cultura popular em alguns filmes. Diversos filmes vão mostrar Elizabeth Bathory como Necrópolis, do Franco Broccani, que aliás é um filme extremamente bizarro, e até hoje eu não descobri nenhuma legenda em português, e eu não tenho conhecimento de italiano suficiente para isso. Tem o filme Countess Dracula, com Ingrid Pitt, que também fala da Elizabeth Bathory. O famoso filme Le Lèvre Rouge, ou Daughters of Darkness, de Harry Kummel. E tem um filme que eu acho muito bacana, com a Paloma Picasso fazendo papel de Bathory, que é o Conte Morrer, ou Immoral Tales, de Valerian Borowski. É um filme interessantíssimo. São quatro histórias, e uma delas conta a história de Bathory, de acordo com a lenda. Nós também temos filmes mais recentes, como Bathory, de 2000, de Brian Topping, que é um filme muito ruim, diga-se de passagem. No The Brothers Grimm, ou Os Irmãos Grimm, nós temos também esta lenda da Bathory recontada. Nós vamos ter também a Bram Stoker's Dracula's Curse, tem uma personagem de nome Condessa Bathory. Nós também temos o filme Bathory, de 2008, de Urach Yuhabisco, que eu não lembro, mas se não me engano é um filme lá dos países do leste europeu, não vou lembrar que país exatamente, que recebe muitas críticas negativas sobre o enredo, embora tenha uma produção de figurino, uma coisa que, para quem gosta de Drácula de Bram Stoker, é a versão para Bathory do filme Drácula de Bram Stoker. E temos em 2009 o filme The Countess, com Julie Delpy. Temos jogos também onde aparecem a Bathory, como Ragnarok, Atlântica. Temos no jogo do Vampire Hunter D, Ninja Gaiden 2, e diversos compositores que fizeram também músicas, como o Cradle of Filth que vocês vão ouvir agora. Tem também o Venom, mas eu optei por não incluir a música dele por falta de espaço. Eu estou tentando limitar o número de músicas para não ficar um programa muito grande. Então, eles vão ouvir a música do Cradle of Filth, fortemente baseada em Elizabeth Bathory, que inclusive tem o disco Cruelty and the Beast, que é inteirinho baseado na Elizabeth Bathory. Assim como o álbum do Untotem, que vocês vão escutar no final do programa, uma música, chamado The Bloodgraphing. Vocês vão ter, até o Gipkism, lá do Japão, fez alguma coisa relacionada a Elizabeth Bathory. E tem uma enorme gama de músicas feitas em homenagem a Bathory, como a música Bathory's Bat, pelo Sun. Vocês também têm o Barathrum fazendo Countess Erzberet Nadadji, Villa Vampira pelo God of the Throned, Buried Dreams pelo Clock D.E.V., que é uma banda de industrial, e nós temos o JT, um artista de dance, que também fez uma música baseada em Bathory. Então vocês vão escutar agora neste bloco Cradle of Filth com Bathory Aria e Vampires of Dartmoor, que é um grupo de rock progressivo muito interessante, com a música Tongues der Vampire.

beneath the wolf's bane. Beyond these walls, wearing condemned to the gloom of an austere tomb, I pace with feral madness sent through the pale beams of a guiltless moon, who bereft of necrologies thus commands creation over the earth. Whilst I resign my lips to death, a slow cold kiss that chides rebirth. Though one last wish is bequeathed by fate, my beauty shall wilt unseen, save for twin black eyes that shall come to take my soul to peace or hell for company. To peace or hell for company. My soul to hell for company. My soul to hell for company. Voltamos, vocês acabaram de escutar The Vampires of Dartmoor. Agora nós vamos começar um bloco um pouco diferente, um pouco saindo um pouquinho do metal. Nós vamos agora tocar o Diabolik e o Twitch. Mas antes deixa eu comentar um pouco de como que o estereótipo do vampiro ele é modificado ao longo dos anos. Bem, na cultura dos povos do leste europeu, os vampiros vão se assemelhar muito aos papões, aqueles bichos e aqueles monstros que devoram pessoas. E no período medieval, quando esse mito surgiu, ele surge com um ar um pouco mais de doença. Inclusive, o vampiro não é considerado um ser imortal, e pelo contrário, considerado um ser doente. É uma analogia à doença, tanto que o fato dele ser pálido, o fato dele parecer com o morto, evoca sempre a ideia de doença. Isso causa pavor. Imagina um homem medieval diante de uma pessoa doente. E aí, quando Bram Stoker e outros escritores do período vitoriano começaram a escrever sobre vampiros, o interesse na Europa por isso aumentou muito. Não que não existisse história de vampiros anteriores. Lógico que existe, o século XVIII prova isso. Só que o mito ganhou uma força muito maior por causa da literatura. E na transposição da literatura para o cinema, esse mito ficou. Então as características que nós temos de vampiros, como vampiro tem medo do sol, vampiro foge de alho, de símbolo sagrado, vampiro se alimenta de sangue, é tudo obra destes escritores. Quem deu uma modificada nisso foi Anne Rice. Anne Rice, depois que escreveu Interview of the Vampire, ou Entrevista com o Vampiro, ela pegou esse estereótipo, pegou o vampiro romântico e transformou ele em um ser humano. Tanto que, a partir da década de 80, imagina-se que vampiros eram pessoas como nós, que foram transformadas, graças a Anne Rice e aos filmes também que mostram a temática do vampiro como um ser humano amaldiçoado. Mas isso é uma versão romantizada do mito. Ou seja, os escritores mais adeptos de uma literatura romântica ou fantástica começaram a explorar esse tema. Por isso que, quando nós chegamos no século XXI, nós temos o que nós chamamos de deterioramento do arquétipo do vampiro. Quando surge o Crepúsculo, ele mostra o quanto que um mito pode ser transformado em algo idiota e imbecil. E isso acaba com toda aquela parte mística, toda aquela parte assustadora, aquela parte sobrenatural. O vampiro sempre esteve atrelado à ideia do sobrenatural e, por que não, do próprio homem. A partir do momento que você transforma ele em algo menor, acontece o que vocês estão vendo hoje. Vampiros que voam no escuro, vampiros que são bonzinhos, ou seja, aquele lado monstro, ele perde. Infelizmente perde aquele lado monstro, aquele lado inumano que ele tem, por conta de um certo comercialismo. O que eu acho uma pena. Depois, no final do programa, eu vou recomendar alguns filmes que eu particularmente acho bacana para quem quiser fugir dessa coisa Crepúsculo, Lua Nova e todas essas merdas que têm surgido por aí. Vamos escutar nesse bloco então o Diabolik com Blood of Summer, uma banda sueca de gothic rock que tem entre suas letras o vampirismo. Twitches, lá da Finlândia, com Bites and Bloody Kisses, Scarlet Version. O Twitches, boa parte das músicas deles falam sobre vampirismo. Então, escolher uma música não foi muito difícil. Uma banda finlandesa de gothic rock, que aliás é diferente do padrão do que se produz na Finlândia em termos de música moderna. E vamos escutar uma banda muito interessante chamada Alcohólica Lacristo, com a música Witches and Vampires. Thank you. With my side, you give the right to know all your Underground Podcast. Bom, nós escutamos Alcoholica La Cristo com Witches and Vampires. Agora eu vou falar um pouco sobre vampiros novamente. A palavra vampiro, ela surgiu no inglês, que é de onde originalmente vem essa palavra, em 1734, num diálogo chamado Travels of Three English Gentlemen, publicado na Helene Miscellany em 1745. Então, essa palavra, ela dentro da língua, ela não deriva do latim, ela vem derivada de outras línguas. Segundo o mesmo Oxford English Dictionary, você tem uma derivação possivelmente do francês vampire ou do alemão vampir. Então, que seria, que também viria por sua vez do sérvio, da linguagem da Sérbia, vampir. E eles têm, vamos dizer assim, isso que vocês vão perceber, por que a palavra vampiro, ela é tão parecida em todas as línguas. Primeiro porque, como eu falei para vocês, as lendas dos vampiros, elas existem em diversos povos. E os povos eslavos, depois de conquistados pelos cristãos, para manter suas lendas vivas, até mesmo na memória do povo, eles começaram a transformar em monstros. E o vampiro foi um deles. Então o nosso vampiro é uma lenda, provavelmente de origem eslava, nossa concepção de vampiro vinda da Europa. Então, a palavra vai derivar justamente dessas línguas eslavas. Também, um uso para a palavra vampiro gravado no russo arcaico, que é a palavra upir, E acredita-se que talvez essa palavra registrada no documento de 1047 a.C. seja o primeiro registro escrito do que viria a ser a palavra vampiro. E também temos uma variação vinda do século XI ou XIII do culto ao Piri. Então, quer dizer, essa palavra etimologicamente ela vem de muito antes. E os vampiros, dentre diversas mitologias, nós podemos até separar por tipos. Mas antes disso, comumente nós temos que vampiros podem ser identificados dentro do folclore eslavo como um cadáver. É assim que começa a lenda eslava. Só que para os eslavos, esse vampiro surge a partir de um cadáver animal que ressurge, normalmente um cão ou um cachorro, e que procura, e que tem medo de ter se tornado morto-vivo. E esse corpo começa a se transformar. No folclore russo, vampiros também têm contatos com bruxas. Inclusive a associação vampirismo e bruxaria vem do folclore russo. Nós podemos separar também, por conta de todos esses mitos, por conta de todas essas variações, os vampiros em diversos tipos. Os gregos já tinham os vampiros deles, a gente já tem os vampiros. Inclusive os gregos, as lâmias, deram origem ao mito da sereia em alguns pontos. Essa relação entre as lâmias e as sereias é algo muito próximo. Então, só que essas vampiras, essas lâmias, elas devoravam os marinheiros, elas não sugavam o sangue. O de sugar o sangue provém a ideia da Idade Média. Então é na Idade Média que você tem, a partir do século XII, na Inglaterra, nas crônicas de Walter Map e William de Neuburg, contando sobre aqueles que voltam dos mortos. E durante o século XVIII, você começa a ter as pessoas uma busca incessante pelo vampiro, pelo desconhecido. E nas crenças não europeias, vocês vão ter os africanos, que identificam os Ashanti como aqueles que devoram os seus inimigos, por assim dizer. Nas Américas, vocês têm o Lugaru, que vem na América Central, que surge a partir da mescla das crenças entre os franceses e os africanos na criação do voodoo. Então o Lugaru também se torna um tipo de vampiro. A gente tem também na Ásia um tipo de vampiro que se alimenta de energia, ou tem aquela coisa do yin yang e tudo mais. Só que aí, o que vai acontecer com todas essas lendas? Essas lendas começam a se perder com o tempo, o que é natural. Só que, com essa perda, acontece sempre a ressignificação do mito do vampiro. Assim como o dos eslavos, nós tivemos uma ressignificação de toda a crença dos eslavos, nós começamos a ter nos tempos modernos, a partir do século XIX, uma ressignificação de tudo aquilo que tinha no período medieval. E hoje nós passamos a ter mais uma vez uma ressignificação com sagas como Crepúsculo e Vampire Diaries, que no caso não só ressignificam, mas também pegam o mais superficial que existe no mito. O que eu acho uma grande perda. Você perde, tem um valor histórico muito forte nas outras ressignificações que esse perdeu totalmente. Vampiro passa a ser aquele cara que tem poderes, que toma sangue de vez em quando, é bonito e tem comportamentos de gosto duvidoso. Perde toda a interpretação política, toda a interpretação psicológica, todo aquele lado do ser humano que eles acabam tendo, porque o vampiro associado ao ser humano é algo nosso, é algo que nós demos, é o único monstro dentro da literatura, dentro da mitologia, que carrega dentro de si valores humanos. Vocês vão ter, dentro do folclore europeu, ghosts, ghasts, phantom, spirits. Pode parecer que se você procurar no dicionário que são toda a mesma coisa, mas dentro do folclore europeu, cada uma dessas denominações serve para alguma coisa. E o vampiro é o maior deles. É o maior, é o mais forte, é aquele que tem maior apelo, aquele que domina todos. Com base nisso tudo, o escritor Mark Hanhagen criou o jogo Vampire the Masquerade, ou Vampiro à Máscara. Primeiro se baseou em Rice, Vampiros, Sociedade e tudo mais. E foi pegando lendas de outros países. Tanto que cada clã pega um pouco de uma faceta do vampiro. Esse jogo também foi importante dentro da cultura moderna para manter o vampiro com valor de vampiro. Mesmo com a humanidade, mesmo com aquela coisa de vampiros que não querem atacar os seres humanos, eles sempre deixam claro que vampiro é um monstro. Então, vocês vão ver desde aqueles vampiros mais humanos que uma hora vão sucumbir ao próprio instinto, como aqueles que já largaram de mão e resolveram, enfim, abraçar a natureza de predador. Então, isso é um reforço do arquétipo e também uma outra ressignificação. Muito filme, como o próprio Blade e o Underworld, são baseados nesse arquétipo que o Hanhagen criou pegando influência da Anne Rice. Neste bloco, para finalizá-lo, antes que ele fique muito longo, vocês vão escutar a Spectres Haunt Europe com Furless Vampire Killers, Nosferatu com Vampire's Cry, Nosferatu que participou da compilação Music from the Succubus Club, com uma música dedicada não ao clã Nosferatu, por incrível que pareça, e Prize of the Age, que também faz parte dessa coletânea, só que essa música sim foi parar nela, que com a música Bloody Sucker.

Estamos então no último bloco do Music Ground Podcast. Vocês escutaram agora há pouco Prelize of the Age com Bloodsucker, música que eu dedico a algumas pessoas que devem estar ouvindo o podcast. Se você está ouvindo, saiba que essa música é para você ou para vocês que são grandes fãs do Prelize of the Age, pena que a banda acabou. E agora uma última parte. E o vampiro? Como que ficará? Será que agora fará parte da cultura popular, do imaginário do povão, e será fruto de mais achincalhamentos do que vem sofrendo nesses últimos tempos? Olha, eu acredito que não. Uma hora a moda passa. Passa e passa mesmo. Eu digo isso porque, por exemplo, até 5 anos, a imagem do vampiro era uma imagem muito legal. Mesmo com filmes de ação, esses filmes ainda mantinham o monstro, o que eu acho uma coisa muito bacana. Só que fora isso, vamos colocar uma coisa em seu devido eixo. Vampiros deveriam ser, em tese, monstros. Monstros e acabou. Não tem mais o que inventar. A parte disso, eventos como o Teatro dos Vampiros tiveram que mudar de nome porque essa popularização acaba, vamos dizer assim, atraindo um público diferente. O Teatro dos Vampiros, para quem não conhece, é uma famosa balada gótica que tem aqui em São Paulo. E essa balada, ela é famosa pelo fato de não tocar só anos 80. E o organizador, idealizador, chamado Rick Keeper, decidiu e colocou isso numa nota que o evento trocaria de nome por conta dessa babacalização, usando palavras minhas, do vampiro. Eu espero que ele tenha sorte no próximo evento, no Absinthe, que manterá a mesma estrutura já conquistada pelo Teatro dos Vampiros. Então, para encerrar este bloco e acabar o programa, vocês vão escutar Voltaire, que é um grupo muito interessante de Dark Cabaret tocando The Vampire Club, e Untotten com a música Bloody Countess, contando a história de Elizabeth Bathory. Então, vou escutar depois deste bloco. Eu gostaria já de me despedir, uma vez que eu não vou fazer mensagem de encerramento dessa vez, e dizer do que aguardo vocês no próximo sábado em mais um programa Music Ground Podcast. Você está ouvindo agora o programa Music Ground Podcast. The moon was full and the color of blood. The night the pirates came to the vampire club. The leader was tall and snide and slim. He looked like a gay Captain Morgan. Well, he recognized a vampire from his school. He did something that was most uncool. He said, hey, everybody, see the fool in the cape? His name is Bernie Weinstein and he's in the eighth grade. Fangs were flying, capes were torn. Hell hath no fury like a vampire scorn. Number one rule in this game, never call him by his real name. With no pull, top hats were crushed by pointy boots in a rush. And Boris at the bar orders a bud and says it's just another night at the vampire club. Missy lost a fang in the ladies' room. We all laughed and called a snaggle tooth. Dee was mad cause he broke his cane and he flushed his contacts down the drain. There was so much angst after the fight. Vlad and Akasha broke up that night while some rivet heads danced in a puddle of goo that used to be father you know who. Fangs were flying, capes were torn. Hell hath no fury like a vampire scorn. Number one rule in this game, never call him by his real name. Wigs were pulled, top hats were crushed by pointy boots in a rush. And Boris at the bar orders a bud and says it's just another night at the vampire club. We'll be right back. still around. When we hang out, it's always upside down. Dressed in black from toe to head, singing Bela Lugosi, still I'm dead. A gaggle of gods is a peaceful sight. We'd do anything to avoid a fight. But if you really wanna see some gore and blood, wait till the ravers come to the vampire club. Fangs were flying, capes were torn. Hell hath no fury like a vampire scorn. The number one rule in this game, never call one by his real name. Wigs were pulled, top hats were crushed. My pointed boots in a rush. And Boris at the bar orders a bud and says it's just another night at the vampire club. Calma, que ainda tem mais. We'll be right back. Bem, eu disse que ia acabar o programa, só que eu não posso deixar este programa terminar sem as minhas dicas de filme para vocês procurarem. O primeiro filme que eu recomendo fortemente é o Kiss of the Vampire, de 1963. É um filme muito bacana sobre vampiros e ele... Vou falar sobre... um filme mais de aventura, por assim dizer, se vocês preferem um termo mais simples, um termo mais fácil. É um thriller também, então quer dizer, tem muito suspense e é uma coisa que eu acredito que vocês vão gostar. Tem o Mark of the Vampire, de 1935, que também eu recomendo fortemente. É um filme também muito bom, muito forte, com participação do Bela Lugosi. Então só por isso já vale a pena você assistir esse filme. O Lust for a Vampire, que eu já tinha mencionado logo no começo. O Dose of Feline Vampires, ou Two Orphan Vampires, de 1997, filme francês, muito bem feito. Bloody Bath, de 1966, ou Track of the Vampire. Tem também um que é muito trashão, que é o Planète des Vampires. Tem o Project Vampire, de 1993. Deixa eu ver que mais filmes que eu recomendo. Eu recomendo assim, porque como esse programa já está no fim, não daria tempo de fazer uma sinopse completa de todos eles. Mas estando... vamos dizer assim, recomendado pelo Fallen, então assista. Inclusive o Bloody Bath é meio que inspirado na história da Elizabeth Bathory, só que se passa em Veneza, esse filme. E é um filme também bem forte. Blood, o Bite Night, 12 Times the Terror, que é o Project Vampire no caso, ele fala sobre um projeto que um vampiro tem de dominar o mundo, cobrindo o sol por somente 3 dias. Mito, que na verdade ele inventa um meio de se transformar em humano por 3 dias, e com isso ele vai tentar de alguma forma realizar seus planos e tudo mais, transformar as outras pessoas em vampiro enquanto ele está como humano, e durante o mesmo dia vai morrer. Tem também um filme, Dragon Against Vampire. Embora eu ache esse filme tanto quanto aventuresco demais, pra mim pelo menos, mas é um filme bem interessante pra vocês verem até onde que a temática do vampiro chega longe. E é engraçado, chega a ser engraçado o filme. Tem também The Playgirls and the Vampire, mas é algo um pouco mais hard. Tem um filme famosíssimo de 1957 chamado É o Vampiro. Esse também vale a pena ser assistido. Vejamos que mais títulos que eu tenho aqui para recomendar para vocês. The Playgirls and the Vampire é um filme que eu acredito que é a cara do Fábio. Eu acredito que a cara dele, sobretudo pelas cenas com mulheres nuas. O filme É o Vampiro, feito no México, é um filme muito legal. Ele é uma versão do Drácula, feito por Fernando Mendes. Eu também recomendo pelo grau de crueza, o grau de crueldade que tem nesse filme. Tem também o Blood of the Vampires de 1966, que é um filme de Geraldo de Leon, que também possui, vamos dizer assim, um alto grau de terror, embora com produção bem limitada. É um filme independente das Filipinas. Tem o Grave of the Vampire, dirigido pelo famoso John Hayes, e é um filme também muito bom, porque vai contar uma história de um vampiro bruto que utiliza todos os seus poderes para seduzir as mulheres e as mata de forma assim, bem violenta. Dos filmes de vampiro que eu conheço, é com certeza um dos mais agressivos dentro do mito. Você também tem o Blood of the Vampire, não é Blood of the Vampires, é Blood of the Vampire, de 1958, que conta com Vincent Ball no papel de Dr. John Pierre, e também com a direção de Henry Cass. Também é um filme muito bom. Perceba que todos esses filmes são todos filmes bem antigos, e eu recomendo porque filmes modernos, filmes mais atuais, ainda tem uma falta desse traço do vampirismo, desse traço do ser maléfico das trevas. Tem também o Contes Imorais, ou Os Contos Imorais, que conta a história da Bathory, só que é um filme para maiores de 18 anos, porque tem cenas de sexo, nada assim muito hardcore, mas é o suficiente para que as pessoas não achem apropriado para crianças. Então, se você tem menos de 18 anos, lembre-se, baixe por sua conta e risco. Tem um filme francês chamado The Nude Vampire, pelo diretor Jean Roland, que é um filme sobre vampiros. É um filme que vai abordar muito de uma estética surrealista, diga-se de passagem, e também vai envolver muito sexo, nudez e coisas do tipo. Então estão aqui as minhas recomendações de filmes sobre vampiros. Eu sou Fallen Archangel e vocês acabaram de escutar mais um Music Ground Podcast, e sábado que vem temos mais um programa. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.